Jesus de Nazaré foi um homem tão cativante que atraía multidões. Como seria seu olhar sobre as pessoas que as fazia querer se aproximar dele, tocá-lo? Como seria sua voz, entranhada de sabedoria em cada palavra, para fazer com que milhares de pessoas acorressem para ouvi-lo? Dentre essa multidão, várias pessoas que se tornaram seus discípulos e discípulas, há significativas referências a elas nos evangelhos, mas nem mesmo sabemos os nomes de todas. No entanto, Jesus chama algumas para compor um círculo menor, mais íntimo, que iria iniciar uma outra concepção de povo de Deus. O povo da primeira aliança, realizada com Abraão, era formado por 12 tribos e chamado de Israel. O mestre de Nazaré chama, simbolicamente, 12 para estar com ele. Dentre estes, porém, 3 apóstolos aparecem com destaque pela proximidade a Jesus: Pedro, Tiago e João. E isso é atestado por Marcos, Mateus e Lucas nos 3 primeiros evangelhos escritos. O que sabemos desses grandes amigos de Jesus de Nazaré? Pedro, Tiago e João eram pescadores e estão entre os primeiros apóstolos chamados por Jesus. Foram tão amigos do Filho de Deus que este os escolheu para presenciar tanto a sua transfiguração quanto a sua agonia no Monte das Oliveiras, além de milagres realizados pelo Mestre. De Pedro, sabemos que era casado, já que em uma ocasião Jesus curou sua sogra, e também que foi designado pelo Mestre para conduzir os irmãos, missão que assumiu à frente da igreja nascente até ser martirizado. Tiago e João eram filhos de Zebedeu e Salomé. Tiago era certamente o irmão mais velho, porque seu nome sempre aparece antes. Foi um grande líder da igreja e o primeiro apóstolo de Jesus a ser martirizado. E João? Ah, desse apóstolo sabemos que se sentia especialmente amado por Jesus, porque no 4º evangelho atribuído a ele pela tradição, em nenhum momento aparece o nome dos filhos de Zebedeu, mas frequentemente há referências a um discípulo que Jesus amava e que se pode identificar com o próprio autor do livro. Seria esse jovem mais amado que os demais discípulos e discípulas de Jesus? Não é isso que João pretende dizer no 4º evangelho. Ao nomear-se simplesmente como discípulo amado, ele expressa a experiência profunda que brota do encontro pessoal com o Senhor da vida. Jesus Cristo é a fonte do amor. Alguém que tem um olhar profundo, terno e singular para cada pessoa. Cada uma, portanto, pode se sentir especialmente amada pelo Mestre. Pode atribuir a si mesma a alcunha de discípula amada, ou de discípulo amado, porque, de fato, o somos. O evangelho escrito por João quer explicitar o sentido dos gestos e palavras de Jesus, de sua vida, enfim. Esse discípulo faz caminho com Jesus, dele apreendendo palavras e atitudes que irão, posteriormente, possibilitar-lhe ver muito além das aparências. Naquele homem extremamente humano, ele reconhece o próprio Deus encarnado no meio de nós. E também nós só podemos conhecer intimamente Jesus se caminharmos com ele. É assim que experimentaremos seu amor infinito e transformador. Do começo ao fim do ministério de Jesus, João estava a seu lado. É testemunha da acolhida de Jesus aos excluídos de seu tempo, como a mulher samaritana, o enfermo que ficava junto à piscina de Betesda, o cego de nascença. É testemunha também da forma como perdoa e reintegra as pessoas à sociedade, como a mulher adúltera. Mesmo quando seu mestre e senhor é injustamente condenado à pior pena de morte imposta pelo poder romano, e os demais apóstolos fogem todos, movidos pelo medo, o discípulo amado está ali. Ele cultiva a coragem de ir até o fim. Permanece aos pés da cruz, olhos nos olhos de seu Senhor. E Jesus, já crucificado, entrega a sua própria mãe para que João a tome como sua. Fiel até o Calvário, João pôde compreender muito além das aparências e é um dos primeiros a ver o Senhor ressuscitado. Desta forma, as reiteradas citações ao discípulo amado por Jesus revelam o sentido maior da devoção a São João. Trata-se de se experimentar amado e amada por Deus e, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, comprometermos-nos com a transformação do mundo, começando pela prática diária de amarmos-nos uns aos outros como Ele nos amou. Cada um de nós, então, é chamado a se colocar na cena do Evangelho e a se comprometer sempre mais com o Senhor da vida, fonte de todo amor, realizando hoje aquilo que Jesus faria se estivesse aqui agora. Querido São João, discípulo amado de Jesus, foste convidado a estar com Ele e a conhecê-lo profundamente. Vendo além das aparências, encontraste nele o Verbo de Deus habitando entre nós. Intercede por nós para que busquemos conhecer, amar e seguir Jesus. Que sejamos capazes de anunciar alegremente com nossas atitudes aquilo que experimentamos do Verbo da vida. Amém.